E está começando mais um Vortex Nerd. Vortex Nerd. Vortex Nerd. Oh my god. Entrei na feira. E sejam bem-vindos, seres perdidos, do espaço a mais um Vortex Nerd. Que merda, hein? Mais uma vez sem tema, porque, sei lá, é mais divertido assim. Eu sou o Kakamori. Essa semana eu estou com o Luigi. De novo. E com o Pedroca. Caiu. Oh, beleza. Oh, beleza, começamos bem. Agora vai assim, velho. Se foda. Toda semana é isso. Toda semana. Aí depois falaram com o Pedro Luigi. Toda semana. Caralho, ele entrou na chamada e eu derrubei ele. Ai, que burro, dá zero pra ele. Que bosta. E com o Pedroca. E aí, galera de exato. Cara. Que foi? Caiu todo mundo? Caiu só eu? Só que foi você. Isso? Só foi você. Só. E quando você foi voltar, eu pulei e derrubei. Pessoal que escuta o podcast, toda semana você pode ter certeza que alguém vai cair. Semana passada era o Feio Kun, essa semana é o Pedroca. Fica revezando quem vai cair durante o podcast. É, de vez em nunca é você, né, cara? É, quando eu caio é legal, né, que a gravação para. É, pelo menos, né? É bacana. O aplicativo simplesmente parou, sabe? Eu só recebi o aviso, o aplicativo parou. O aviso. Fudeu. Mas e aí, pessoal, o que vocês contam na vida? Como é que vocês estão? Aproveitando esse feriadão. Sim, feriadão. Feriadão salvou nós. 7 de setembro, rapaz. O dia que um cara muito legal subiu em cima de uma ponte e gritou um bagulho lá. Sim. Não foi, vocês não foi têm, no cavalo. O feriado de vocês é só segunda-feira? É, o feriado normalmente é um dia só, né? Não, porque aqui vai ter dois. Ah, por que vai ter dois aí? Aniversário da cidade. Ah, porra, mas aniversário da cidade é só na sua cidade, né, cara? O feriado. É assim que funciona. Eu sei, mas pelo menos eu vou ter um dia a mais que vocês. Na verdade, dois, porque quarta-feira eu não vou ter aula, porque o professor ainda vai estar viajando e não vai chegar a tempo. Tá boa da porra, velho. É, porque você tá ligado, né, cara? Tem algumas faculdades daqui de São Paulo que não vai ter aula essa semana. Por quê? Não sei, não vai ter aula. Simples assim. Não sei se é só aqui, mas tá tendo vários casos de faculdades públicas que elas estão falindo porque não tem dinheiro pra segurar as contas. Brasil é assim, cara. É assim que funciona no Brasil. A faculdade do Alex tá de greve ainda, será? Não sei, ele, aquele viado desaparece do nada. É, aquele é pequeno, a gente perde ele. A faculdade federal daqui parou. Eu não faço federal, cara, então eu não sei, desculpa. Ela tá piscando, que porra é essa? É que é chamado. A gente chama de CIO. Alô? Alô, tudo bom? Oi? Perdeu R$1 milhão. Caiu. Hoje tá foda, né? Enfim, qual era o assunto que ele tinha levantado agora? Lembro. Feriado do 7 de setembro, cara. Descobrimento do Brasil. Oh, descobrimento não, caralho. Independência do Brasil, velho. Sim, pra quem não sabe, né? O seu Dom Pedro não subiu num cavalo. Cara, todo reluzente. Mundo ouviu o Nerdcast. Tá bom, cara. Valeu. Todo mundo não, ouviu. Não, não foi o Nerdcast, não. Eu sempre soube isso desde o segundo ano. Ele ficou com dor de barriga, o amigo dele era o Chalaça. Não dá uma de Matheus, cara. Todo mundo escuta o Nerdcast. Não, essa daí eu não sabia. Essa dele com dor de barriga eu não sabia, não. É, os caras do Jovem Nerd que foram. O Tucano que falou que ele ficou com dor de barriga e que ele usou a carta do pai dele pra limpar lá na Moita de Santos. É uma piada do Nerdcast. Não é uma piada. É, aí... Não, mas o que eu ia falar é que o Dom Pedro I, ele não foi num cavalo, né? Não, ele foi no burrito. Todo mundo sabe de porra. Sim, foi no burrito. Ah, tem gente que não sabe, cara. Escuta o Nerdcast. Não, até aí meu professor de terceiro ano no ensino médio que falou isso. Luigi Chapado. Não, até aí meu professor de terceiro ano no ensino médio que falou isso. É porque a galera tá fumando demais, cara. Tem uma galera, né, que conta os bagulho, tipo, caralho, descobri um bagulho fora, tá? Você vai descobrir, você vai ver ele ouvir o Nerdcast. O Luigi é rei dessa porra. O Alex, então, nem se fala. O Alex? Aquele bagulho que ele veio falar aquele dia, não, o Romário, ele ajuda bastante nas leis de pesquisa. Eu fiquei pensando, caralho, o Alex pesquisou, né? Que interessante, eu fui ouvir ele descobrir o Nerdcast. Então, nossa, que filha da puta, velho. Bom, eu lembro que eu tava escutando. Eu tinha, assim, eu, pra quem não sabe, eu sigo a página da fanpage do Romário no Facebook, né? Então ele tá sempre lá postando os projetos dele e tudo. Então meio que eu sabia mais ou menos o que ele fazia na área da ciência, mas eu só tive certeza depois do Nerdcast. Uhum. E a conspiração da teoria da conspiração que o Max é o garoto lobo? Ah, faz sim. Sentido. Como assim faz sentido, cara? Não faz olha sentido. Olha aí, claro que não faz. Não faz, cara. Faz, porra, tava explicando lá. Não faz, cara, não faz. O Max é o mesmo Max, cara. Não, cara, pode usar o nome do Max. Caralho, quanto tempo ia durar a gasolina? com máquinas e máquinas gerando petróleo lá de baixo, cara. Não tem como. Eu tô falando que é verdade. Eu tô falando que é uma teoria que tem lógica, cara. Não tem por conta do... Ela morre por conta do bagulho da gasolina. Como assim? A gasolina ia acabar no mundo e tal? É, petróleo, né, cara? Não, cara. Mas fico tirando. Ela descobriu o pré-sal. É, pode ter usado. Não tem mais mar nessa porra. Então dá pra usar o pré-sal. Santos tá zica na parada. É, não tem mais água por cima. Então dá pra ficar mais raso de escavar. Cara, não, cara, é bullshit, cara. Eu acho mais legal aquela teoria que o David Letterman era o Robin do que essa do Mad Max. O Jared Leto. É, eu tô ligado nessa sua teoria. Melhor do que a do Max, vou falar em teoria. Olha... Ia ser maneiro, porra, ia ser maneiro ver um Robin Coringa. Mas isso já aconteceu já, né? Aonde? Na animação dos anos 90. Tá bom, cara, mas a DC tá cagando pra animação. E o Dark Knight... E o Ark Knight, ele. O Rob. O Jason Todd. Tá bom, Luigi. Que é o vilão, deixa eu falar. Jason Todd, que é o vilão. Ele tem um Jota igual o Jota do Jared Leto. Tá igual uma porra, porque o do Jared Leto é tatuado, o dele é marcado no ferro. Agora, você acha mesmo que a DC Cinema se importa com a DC Animation e com o game? Se importa, porque o game do Batman é o melhor material já feito do Batman, cara. Isso não responde a minha pergunta. Ué, mas claro que se importa, cara. Por quê? Ué, porque o jogo do Batman foi o melhor jogo do Batman já feito. O que tem a ver o jogo do Batman ser bom com o filme? Ué, que pode ser, que pode servir de inspiração, cara. Então, olá, pessoas. Ai, Feiko, e aí, Feiko? Não, mas eu tô falando da questão que eu falo assim. Ah, o Coringa poderia ser o Robin. Não, porque já foi feito isso. Tá, cara, a Warner tá cagando se já foi feito ou não. Eles querem contar a história deles, cara. Bom, eu não vejo problema nenhum se aparecer ele ser o Batman ou o Robin, porque não tem Sim. nada a ver com isso. Vocês estão gravando? Tamo. Sim. Ah, eu tô meio gravação com você aqui. Se quiser, pode ficar, cara. Ah, beleza. Aqui é assim, cara. Que nem coração de mãe. Beleza. Que nem ficar puta. Tem que ficar mais um. Não tá bom, né? Elogia um pouco, né? Depende, né? A mãe é puta, não. Não quero perder a mãe de ninguém. Poxa, caquinho. Vortex Nerd. É, eu tenho um assunto que é meio delicado pra tocar, que na verdade eu não entendi muito bem ele, talvez o Luigi saiba me explicar. O porquê uma porrada de sites nerds, tipo G-Wave, Legião dos Heróis, essa semana ficou postando que eles eram contra preconceitos, homofobia, racismo em geral. Você sabe por quê? Acho que não foi naquele caso de machismo que teve por causa foi. É o seguinte, eu também tô ligado o que você tá falando. É, pra quem não sabe, tem a história, né, do Jovem Nerd, que acho que não sei há quantos anos foi atrás, que ele fez uma piada machista. E aí uma menina que é ouvinte falou um monte de bosta lá pra ele e tal. Ele foi pedir desculpa. Aí do nada a menina foi, fez um post lá no blog dela e colocou. E falou um monte de merda pro Jovem Nerd, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele chegou e falou: olha, me desculpa de novo por uma coisa que eu fiz há dois anos atrás. É aquele negócio do Vader Rosa? Sim, do Vader Rosa. Ah, é aquela mesma coisa? E aí, tipo, daí rolou mó bafafá no Twitter dos dois brigando e tal. E aí acho que foi por isso que o G-Wave postou um negócio desse na fanpage. Em relação a machismo, essas coisas. Não, é porque assim, o que eu vi um monte de site colocando, e não foi só o G-Wave, colocando na página deles, eu vi o Legião dos Heróis também, eu não lembro mais quem foi. Eu vi um monte de site colocando: ah, que a gente é nerd sim, mas a gente não tem preconceito. E a gente, o Anticast gravou um cast, né, falando que do machismo que existe no mundo nerd em geral. Sim, o MDM já tinha gravado antigamente. É por causa dessa menina que postou o Twitter, deu mal escândalo. Eu já até tinha, acho que foi o Pedro que falou comigo, não, foi o Paulo que nunca aparece pra gravar. Paulo legal, tá, isso, que eu acho que assim, ela mandou pro Jovem Nerd e deu mal. Mas ela não tem o direito de reclamar? Tem, mas tipo, ela foi, mandou o Twitter, ele pediu desculpa de novo, ela depois ela continuou com o assunto e tal. Oh. Aí começou a ter a briga, ela falou: ah, quantas mulheres tem na rede Jovem Nerd, na internet. O Jovem Nerd foi respondeu na Amazing Pixel que tem 4 canais femininos, na Network, não sei o quê. Aí deu mal pra falar. Mas o que ele tinha dito pra começo de conversa? É, exato, o que ele então, levantou tanto? Eu não sei a piada, boa. Só sei que foi uma piada machista em relação ao Jovem do Jovem Nerd que fez com as mulheres. Agora, qual piada que é, eu não sei. Eu não vou ficar caçando que piada que é, né? Mas com certeza deve ter sido uma piada, sei lá, mano. Deve ter sido piada genérica de mulher, sabe? Sei lá. Aquelas que a gente vive fazendo. Ah, eu acho que é, cara, nesse nível. Aí a menina foi, que deve ser totalmente extremista, veio falar merda, entendeu? Ele foi e pediu desculpa duas vezes, né? Na primeira vez e na segunda. Ok, assim, eu só não tô entendendo uma coisa dessa história toda. Todo esse bafafá que teve, o Anticast gravando o podcast, o Joe Wave fazendo textão, é só por causa disso? Não, esse foi o bafafá que teve essa semana passada, se não me engano. A gente tá atrasado no tema. É. Ah, então estamos bem, né? Tipo, ótimo. É bem forte que existe. Ótimo, a gente tá atrasado no tema, obrigado. É bem forte que isso, cara. Não, assim, eu acho, assim, eu falei, é só por causa disso, parece que eu tô sendo irrelevante com a discussão da menina. E é uma discussão válida, a menina. Se ele fez uma piada preconceituosa com a menina, tá certo dela reclamar e ele ter que pedir desculpa. Agora, eu só não entendi o porquê, tipo, eu vi sites colocando, tipo, ah, que nós somos um site nerd sim, mas a gente não é preconceituoso. Tá, que bom pra você, né, cara, que você é preconceituoso. Você tá fazendo seu dever, né? Parabéns, cara. Você não vive na idade da pedra. É, então, porra. Obrigado, eu também sou, tchau. Tá ligado? Eu acho que. Mas, a gente até já discutiu isso várias vezes, né, cara? Que o cinema dá importância pra mulher no protagonismo, né? É essencial, cara, pra sociedade de hoje em dia. A mina do Mad Max, por exemplo, a Furiosa, é a principal do filme, não é a porra nenhuma do... A Katniss. Isso, a Katniss. Então, tipo, é importantíssimo pra sociedade hoje em dia ter uma mulher forte, né, no cinema. É, a gente vai ter a Mulher Maravilha agora. Sim, vamos ter a Miss Marvel, da Marvel. A Mulher Maravilha, graças a Deus, não vai ser uma gostosa pulando de... Quer dizer, eu queria que fosse uma gostosa de maior. Não. Mas, pra sociedade que a gente vive hoje, ainda bem que não vai ser assim, né? A gente usou a cavalgadora magrela, mas ela ao menos foi pra guerra, né, cara? Então já é pontos pra ela. Falando nesse tema assim de machismo, mulheres fortes e tal, vocês estão vendo? Vocês já viram o trailer daquele filme que vai sair, Garota Dinamarquesa? Que é com o Ed Redman. Não, cara. Que parece que conta a história do primeiro cara que fez troca de sexo na história. Não, não vi. Deixa eu ver se eu mando um link aqui, peraí. É claro, vamos comentar ao vivo. Não, porra, pode falar aí. É, mas fala, tá, e o que tem? Não, cara, porque tá dentro desse coisa de... preconceito, racismo, porra. Beleza. Só que assim, se você for pegar, o mundo nerd é preconceituoso, sim, cara. Eu não tô falando exatamente do Jovem Nerd. Cara, vai, o Brasil, principalmente, culturalmente, é um país machista, cara. Sim. A mulher foi minoria... desde os anos 60, cara. Principalmente nos anos 60, quando era proibida de votar, aquela coisa toda. A mulher só tá tendo sua liberdade agora, entendeu? E agora, né? Que tem aquele papo de que mulher que anda de 27 tem que ser estuprada, a porra toda. Isso é babaca que não tem o que falar. Mas é que o mundo nerd é... O nerd tem um problema em aceitar as mulheres, isso é verdade. Quer dizer, o nerd tem problema em aceitar qualquer um do seu. Sim, então, tipo, é normal isso, cara. É, culturalmente vai demorar até a gente... Até a sociedade aceitar, né? Infelizmente, né? É. Assim como os negros, cara. Querendo ou não, os negros ainda são muito... Sim. Discriminados, porque culturalmente o Brasil foi o último país escravo, né? O último país escravo? É o único país que teve a escravidão lá. Ah, tá. O último país escravo. É. Eu acho que esse preconceito fica bem evidente no mundo nerd, porque era um grupo muito fechado. Atualmente que ele é mais aberto, que as pessoas querem fazer parte dele, mas ele foi por um bom tempo bem fechado. Mas assim, tem um pouco da questão do, só eu conheço isso, então ninguém pode tocar, tá ligado? É, agora na novela da Globo, por exemplo, tá tendo nessa nova novela que estreou agora. A regra do jogo aí? Luig, que gosta de novela, deve saber. Eu não tô vendo, eu não tô vendo essa novela. É, tem uma. Caralho, não? Tem uma. Não, eu normalmente quando eu assisto novela, eu tenho que assistir desde o primeiro capítulo. Só quando a Zagal fala bem dela, aí você vai lá e assiste. Não! Ah, merda! Nessa nova novela, tem uma música de uma banda muito boa, chamada. O nome da banda é Alabama Shakes. E porra, Alabama Shakes é uma banda pro caralho. E eu vi um monte de gente comentando no Twitter, tipo, meu Deus, e agora o que eu vou fazer na minha vida? Todo mundo tá conhecendo a minha banda segreta, tá ligado? Tem aquela história que só eu posso conhecer aquela banda, tá ligado? Todo mundo conheceu, virou uma merda. E o cara, meu Deus, e agora? Descobriram minha banda favorita, não vou poder mais ouvir ela. Desculpa! Por quê, doido? Cara, não, e qual primeiro, é a necessidade de ser hipster? Não, e primeiro, o Alabama Shakes não era mega desconhecido, os caras vêm pro Lollapalooza ano que vem, velho. É a necessidade do cara ser hipster. E o nerd era meio assim, tipo, só eu conheço as histórias do X-Men, tá ligado? E não é assim que funciona. funciona, cara, a vida. Cara, o que que tem outras pessoas conhecerem o bagulho? É mais fácil. É bem mais fácil o Alabama Shake vir pro Brasil, que vai vir e vem ano que vem, vir pro Brasil, que muita gente conhecer, do que só ele, cara. Quanto melhor uma coisa for, mais conhecida ela tornar. Sim. Você não pode lutar contra a maré assim. É bem idiotice, na verdade. A gente tem um exemplo que é legal a gente citar da questão assim, que é o Doctor Who. O Doctor Who era uma série desconhecida pra caralho no Brasil, que nunca veio, nunca fez arranhão aqui. Veio pra cultura, mas a gente ficou conhecendo. Depois que ela veio pra cultura, já teve a Tardes na Comic Con CCXP, o box do DVD tá saindo no Brasil, tá saindo livro a rodo de Doctor Who no Brasil. O próximo que vai sair em novembro, ele vai sair quase junto com a Inglaterra, tipo, 2 meses de diferença, por causa da tradução, né? Porra, o especial de 50 anos passou no cinema, e porra, se continuasse só naquele pequeno nicho, não ia vir nada disso, cara. O mesmo vale pra HQs hoje em dia, né, cara? O pessoal fica, esses moleques que só assistem por causa dos filmes. Tá, mas alguém tem que começar de algum lugar, né, cara? Eu comecei por causa do filme do Homem de Ferro, primeiro. Então. Mas tem gente que fica nessa punha. Tá, você não é nerd, você só lega aqui por causa do filme. Tá, mas eu tenho que começar de algum lugar, né, cara? O interesse tem que vir, cara, de algum lugar. O cara já querendo ler já é um começo, né? Uma coisa que eu não acho é que aquele negócio de ação antigamente era bom, não sei o quê. As histórias antigamente eram melhores. Não. Não tem nada a ver, cara. A nova Miss Marvel é legal pro caralho, porra. Porra, é muito boa, cara. O melhor HQ da Marvel recentemente é da Miss Marvel junto com o do Miles Morales, né? Ah, uma indiana e um negro, né? Que da hora. Ah, o Kevin Feige fala que tem planos pro Miles daqui a alguns anos. Kevin Feige agora que é fodão, que é o pica das galáxias da Disney. Da Disney não, né? Mas o que? Da Marvel. Da Marvel, mas ele tem que responder diretamente ao presidente da Disney ainda. Pô, mas responder diretamente com um cara sem ter que passar por uma banca de avaliação de monografia é bem melhor, não acho? Não sei, se você chegar na frente do presidente da Marvel. Na frente do presidente da Disney é bem melhor, não. É porque agora vai ter mais liberdade pra se fazer o filme. Por falar em Disney, vocês viram o parque temático de Star Wars que vão fazer? Notícia velha. Todo mundo assistiu Night Office, cara. Eu não, cara. Eu quero ir, cara. Ah, cara, assim, o legal do parque do Star Wars é porque ele vai entrar no mundinho Disney, né? Que né, tem todo o cuidado. É que nem o parque do Harry Potter da Universal, né? Cara, assim, Hogwarts é bonito pra caralho, né? Só que o estacionamento é atrás do castelo. Caramba, quando, parece que quando você tá saindo do parque, você tá saindo de carro, você passa por trás de Hogwarts. Caramba, que triste, né? O estacionamento é um armário pra vassouras. Fileira de armários pra vassouras e tal. Cara, então tem esses pequenos probleminhas no parque do Harry Potter, mas que deve ser fora. Nunca fui, mas é um sonho de dia, sabe? O legal da Disney é aquele negócio de sempre pegar a magia, né, em primeiro lugar. Sim. Magia do lugar. Então, cara, vai ter muito Star Wars lá. Eu lembro que depois da primeira vez que eu fui na Disney, quando eu tinha 1 ano, 2 anos... Ó, babaca! Eu queria morar com o Mickey, eu não queria sair de lá. A primeira vez que eu fui na Disney. A primeira vez. Então, ou seja, foi várias, né? Só duas, seu Júlio. Só duas. Só duas, só. Só duas. E a Grécia, como é que foi? Foi legal, né? Não tava tão ruim quanto tá hoje, mas tá. Pronto. Pronto. Pronto, Caco. Temos o nosso babaca, né? Todo podcast tem um babaca, né? Caralho. Tá bom, cara. Obrigado. E por que você... falar? Por que você namorou com o Mickey? Com medo dele te molestar? Não, porque meu pai não deixou. Vem sentar no meu colo, Pedro. Cara, vocês acabam com a mágica da vida. Então ouça o cast que a gente acabou com o Senhor dos Anéis. Eu não sou tão fã de Senhor dos Anéis assim. Não. Caralho, o universo de Senhor dos Anéis ia ser o Frodo. Correndo atrás dos menininhos. Aí uma outra notícia que tem. Notícia não, né? Uma declaração do Steven Spielberg a respeito de filmes de heróis. Vocês viram? Não. Eu li sobre isso, sim. Vai ficar datado um dia. Que pode ser que... vai demorar ainda, mas que ainda vai ter um dia que vai datar os filmes de super-heróis. Mas o que ele falou é bem óbvio, né? A Mickey sim, fez assim um como... Não, mas tudo dá. Tudo fica dado. Assim como os filmes de faroeste, por exemplo. Foi um exemplo que ele citou. Assim como filmes de faroeste. A gente tinha espaguete italiano pra caralho e tal. Hoje a gente só tem o Tarantino. Sim. Eu acredito que vai acontecer isso, cara. Sim, vai. Mas claro que vai. Mas vai demorar bastante. A gente teve recentemente, o que antes da onda de heróis, o que a gente tinha? era onda de filme de fantasia pra adolescente, né? Veio Harry Potter, na leva do Harry Potter veio Percy Jackson, veio o Crepúsculo. A gente ainda tá por causa dos Jogos Vorazes, né? E o Maze Runner. O Divergente também. Divergente, né? É, tá, vai, o Divergente ele faz bastante sucesso. Eu não gosto da mina do Divergente. E aí, vocês querem especular qual vai ser a próxima moda? Ficção científica. Cara. Porno chechada. Tô esperando a volta da porno chechada. Tá tudo errado, pô. Ah, não. No mundo politicamente correto de hoje em dia não rola porno chechada. Só se o mundo acabasse, tipo Mad Max, aí sim. Mas aí não ia ter cinema, porra. Mas ia ser fuderoso. Eu acho que ficção científica pode ser o... Por causa do Star Wars 7. Aí Star Wars 7, a gente Star tá Wars tendo 7, o Star Trek. Doctor Who tá com muita força lá nos Estados Unidos. Sim, mas eu acho que Star Wars 7 vai ser o grande expoente pra trazer esse tipo de filme de novo, né? Porque a ficção científica começou, vai lá, sei lá, nos anos 70, né, com Star Trek. Ah, bem antes, cara. Anos 60 já tinha filme B de ficção científica. Sim, tinha o... Que ano saiu o Flash Gordon? Puta, quer me fuder, me beija, né? Bonita, assim, não sei, cara. Mas aquele filme do Flash Gordon, colorido, ele não é o primeiro filme do Flash Gordon, ele é de 1980. Tinha telefilmes do Flash Gordon em preto e branco. Ah, tá. Ficção científica sempre existiu, só que ele era sempre considerado como filme B. O sim, que tanto porque, da ficção científica foi Star Trek, realmente. É, tanto porque acho que até a chegada da trilogia original do Star Wars é considerado... Então, assim, a gente teve Star Trek, só que ele não fez muito sucesso quando ele foi exibido a primeira vez, né? Ele fez mais sucesso nas reprises dele, que foi por causa do Star Wars, né? Uhum. Então você tem ali nos anos 60 o começo de Star Trek, nos anos 80 volta um pouquinho a ficção científica, principalmente nos Estados Unidos, né? Com reprise de Star Trek, começo de Star Wars, Doctor Who começa a passar lá... Então você tem o filme do Flash Gordon. Então assim, você vai começando a ter bastante filme de ficção científica, né? E isso voltar é interessante. O grande nome pra isso acontecer é exatamente o J.J. Abrams, que é um cara que é puta fã de ficção científica. Que não vai estar no Star Wars 8, né? Infelizmente. Não vai estar no Star Wars 8, Esse é o meu grande medo, viu? Mas ele não vai ser produtor? Ah, eu não sei, cara. Eu espero que pelo menos ele seja produtor, cara. Eu acho que ele vai ser produtor, cara. Mas essa notícia me deixa um pouco feliz. Assim, você dá chance pra novos caras virem fazendo coisas legais. Ah, quem cara, vai dirigir o Star Wars 7? Não era o cara que ia dirigir o Quarteto Fantástico? Sim, o Josh Trank. Não, não. Ele ia dirigir o spin-off. Rogue One. Ele ia dirigir o Rogue One. Vai ser o cara do... Godzilla, não é? Sim, vai ser o cara do Godzilla. Por que eu digo que o meu grande medo do Star Wars 8 não é a foto do J.J. Abrams dirigindo. Quem vai dirigir é o cara do Jurassic World, né? E meio que ele, acho que um dos pontos mais fracos, assim, do Jurassic World esse novo aí é o diretor, tá ligado? Porque ele não tem um toque dele, tá ligado? Porque se não tivesse o nome dele lá, a gente ia falar que era um filme do Steven Spielberg. Mas será que isso não foi a produtora que pediu? Ah, não sei, cara. Porque assim, se você for ver o Star Wars, também não é o mesmo diretor todos os filmes e ele tem seu toque próprio. Sim. Harry Potter, por exemplo. Harry Potter passou por na mão de 4 diretores. Por mais que você perceba, né? O Chris Columbo é mais infantil, o terceiro é mais sombrio, o quarto é uma bosta e os outros é a cara do Baby Yates total e ele cagou tudo. Você ainda tem... Eu concordo, porque eu assisti o site esses dias e foi incrível. Porra, David Yates, né? Você ainda tem... Eu achei muito, muito ruizinho, cara. Ruim é sua mãe. Você não, ainda não, tem não. Eu achei... Ruim. Assim, eu achei ruim. A luta final, por exemplo, achei bem fraca. Bom, aquele filme do Hugh Jackman que ele roubou. Você tem, por mais que seja diretores diferentes, você ainda tem a cara de Harry Potter, tá ligado? Cada um colocou sua tonalidade em alguma coisa, mas aí você ainda tem o formatinho Harry Potter. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa com Star Wars. Dependendo de como vai ser o filme do J.J. Abrams, os filmes vão ser praticamente... Os próximos vão ser seguir a mesma fórmula. Sim, mas é assim, assim que tem que ser. Ah, sei lá, mas dá um toquezinho especial do diretor, alguma coisa assim, acho que pode acontecer, apesar que tem exemplos aí, como você falou, né, que não foram muito felizes, né? Ah, que é Homem de Ferro, né? Sim. Os Aliens também, né? Os Aliens, acho que é o maior exemplo disso. Não tem o David Fincher lá dos Aliens, do filme do Alien, né? Não, cara, não, desculpa, o filme do David Fincher... Do Alien é muito ruim, cara. O Alien 3 eu acho que é o único filme ruim que o David Fincher fez na vida dele. É o Alien 3, cara. Quem é que dirigiu o primeiro e o segundo? O primeiro Alien é do Ridley Scott, que ele fez... É, o Ridley Scott, isso. Eu confundi o David Fincher com o Ridley Scott. Não, ele fez o... Blade Runner, né, porra? William Sim. Scott. E o segundo é do James Cameron. Ah, tá. É o do terceiro, é do... Ah, o terceiro, não. Me confundi com o Ridley Scott. É porque assim, o terceiro, ele queria fazer, o David Fincher queria fazer de um jeito e não tinha grana, não tinha tempo, e ele era um diretor novato que o estúdio nunca ia deixar ele fazer do jeito que ele queria. Sim, tanto porque esse novo filme que vai sair do Alien é ele que vai dirigir, né? O Fincher, não. É o Ridley Scott. É o Ridley Scott? Não, peraí, tem o Prometheus 2, que é o do Ridley Scott, e tem o Alien do Neil Blomkamp, que vai sair. Ah, do Neil Blomkamp? Quarto? O novo? O próximo, sim, Alien é dele. Ah, então Prometheus 2 vai ser com o Ridley Scott. Graças a Deus, né? Vamos salvar alguma coisa disso aqui. Mas o primeiro não é dele também? Tá o Google aí que eu tô jogando aqui, Dr. Tô terminando aqui a partida, já tá acabando. Então fora-se. Deixa aberto aí o bagulho. Pesquisa e coloca aqui no comentário que foi diretor do Prometheus. Ridley Scott. Olha aí, isso, Ridley Scott. Eu escrevi aqui, diretor de Prometheus. Ele respondeu, uma lapada só. Eu parei no T. Olha aí. Vamos descobrir se é verdade, calma aí. Caralho, tá duvidando do Google. Quem é o diretor de Prometheus? É só pegar a filmografia do Prometheus, cara. Ridley Scott dirigiu Prometheus. Chupa. Pronto. Descobrimos. Agora qualquer dúvida eu vou usar o bagulho do Google. Ai, caralho. Olha, notícia fresquinha, na hora que a gente tá gravando essa porra. Aquaman. Jason Momoa diz que personagem não será piada no filme do Batman. Vai tomar no seu cu, a notícia saiu 2 horas antes da gente começar a gravar. Vai tomar no seu cu. E não é novidade, cara. Não é novidade, porra. Cara. Você queria o Aquaman fazendo piadinha com peixe? Não, ele tem que fazer piadinha, cara. Você acha que ele ia olhar pra Mulher Maravilha e fazer Procurando Nemo? Não, porque ia dar processo. Não, eu acho que eles deveriam ter pegado esse ar um pouco dos 952, né, do Aquaman, que é uma das únicas coisas que eu gosto dos 952, é o Aquaman. Mas é claro que não ia ter piadinha, porque é DC quer fazer tudo sério e tal, e ela quer seguir um rumo diferente, cara, as coisas. Então, não é bem uma novidade, né, isso acontecer. Ah, cara, ela tem que enquadrar no universo da DC, tá ligado? Eles vão continuar fazendo essa parada sombria com o filtro estranho. Tanto porque dizem que a terceira temporada do Arqueiro Verde e a quarta temporada são... A terceira é bem engraçada, cara. Ele é bem mais parecido com a série do The Flash, por exemplo. É como eu disse naquele longínquo quest da DC, né? Que meu medo é eles fazerem um Flash sério, cara. Não é porque o Flash, o primeiro Flash, ele é sério. O Flash piadista é o segundo. É o segundo? E o Ollie que é o piadista. O Barry Allen sempre foi o Flash sério. Ah, tá. Então vai ser o Barry, então vai ser o Alien, então, né? O Barry é a nova versão do Ollie, praticamente. Não, mas vai ter agora o primeiro Flash da Era de Ouro e o segundo Flash da Era de Prata, que é o Ollie também, agora na série. Não, mas... O que usa a panela? É. O Joss Clone? Isso. Olha aí, a DC fazendo coisas piadistas. O herói com panela na cabeça. Eu sempre imaginei que aquele pinico não caía. É tipo o carinha do Super 11 que joga de capa. Nunca entendi como ele não tropeçava naquela merda. Caralho, Super 11 é o anime mais sem noção. No terceiro mais sem noção que eu já vi na minha vida. O cara invoca um bicho que a espada do bicho é do tamanho do gol, saca? Então só meter a espada na frente do gol, não, ninguém vai mais gol dessa porra. Não, mas aí não tem a graça do jogo, cara. Ah, tem uma notícia que é até que triste, né, entre aspas, né? Pois não. Depois de 15 anos vai ter o Ash vai trocar de dublador. Sim, eu sou o Ash. Não vai prestar. Por quê, cara? Eu já discordo, cara. Não. A menos que seja um dublador pra uma voz mais velha que ele, mais velha pra ele, porque tipo, 15 anos com a mesma voz de moleque é foda. Mas tipo, se fizerem que nem fizeram O Fábio Lucindo não tinha 15 anos quando parou de dublar o Ash, cara. É, cara, ele vai trocar de dublador no Brasil, né? No Japão, porra. Não, isso que eu tô falando, porra. Porque fizeram... Só não fazerem que nem fizeram com o time Thanos, Padrinhos Mágicos. Trocaram uma voz, a voz antiga, que todo mundo tá acostumado com uma voz nada a ver, completamente diferente. Mas pra continuar com a voz parecida, continuava com o mesmo dublador, merda. Sim, tem que ser, cara, porque, mano, sem maldade. Eu tentei ver Pokémon no Cartoon Network. No Netflix. Não, no Netflix tá dublagem original, pelo que eu sei. Eu tentei assistir no Cartoon Network, essa nova temporada que tá passando no... no cartoon, que é o Black and White. Mano, não dá pra ver, cara. Não dá pra ouvir, cara. É a voz do Peixolalta, cara. Aquela voz irritante do Peixolalta, cara. Eu não consigo, cara. Faz uma voz muito, muito usada, cara. A voz dele não encaixa mais. Eu acho que a gente tem que pegar, então eu acho que tá na hora do Wendell Bezerra parar de ser o Goku, não sei. Mas é que tá, se a voz do Wendell Bezerra mudasse, né, com o passar dos anos, aí poderia mudar, cara. Pior que não muda, cara, tá a mesma voz sempre. Eu tava assistindo Yu-Gi-Oh! Com a dublagem antiga, ontem, parece. Tem uma segunda dublagem de Yu-Gi-Oh? Não, a dublagem não é série mesmo. Da primeira temporada. A primeira, a segunda também. Eu tava vendo hoje, tava passando episódio no Play TV, a maratona de 3 episódios, eu tava vendo. Nossa, cara, depois eu que não tenho nada pra fazer, né? É. Só tá com tempo de sobra assistindo Yu-Gi-Oh! Ah, cara. Aí, eu com Yu-Gi-Oh! Eu bosta, assisti, né? A primeira temporada inteira, achei legal. É maneiro. A terceira é melhor das motos. Tudo bem que, tá ligado? As regras são totalmente. Não, a da primeira temporada as regras são totalmente erradas. Até a regra do. Até o GX, cara, as regras estão tudo erradas. Não, tipo, na segunda temporada do primeiro dá uma ajeitada, o GX fica meio bagunçado ainda, mas depois se arruma tudo. Mas não, por que as regras são bagunçadas? Os da motinho ainda tem umas regrinhas diferentes das outras. Não, é pra apelar por causa do protagonismo, mas a da motinho é a melhor temporada aqui pra mim, eu acho. Sim, eu também acho. 5DS é a melhor temporada. Apesar que nessa temporada nova eles voltaram, você viu, né? Voltaram só dois, mas tipo, é um mundo diferente, parece que mudou as coisas tudo. Minhas cartas que eu compraria são só até o passado, que é as cartas pretas. Esse negócio de carta pêndulo tá muito confuso pra mim, já é muito preto, tem que pensar muito pra jogar. Você não gosta de pensar, né? Pra mim é só invocar os monstros com ataque alto e foda-se. Então, Caco, quando você comentou por que foge da regra, por exemplo, o Yugi pra ganhar do obelisco usa o pote da ganância do seu oponente, cara. Tem. Isso não pode, caralho. Por que não pode? Não pode ativar a carta mágica no oponente. Só se ela for uma carta mágica. Isso, rápido. Só ela for uma Kick Spell, velho. É isso daí. Tipo, cara, lá o Benício, ataque o Slifer. Não, ativa o pote da galera com todas as cartas. Aquela carta que ele usou pra tirar todos os monstros do cemitério e dar dano pro Kaiba, que não faz sentido. Aquela carta devia ser uma carta do protagonista. O Caribou Infinito. O Caribou Infinito. Isso faz sentido. O do Caribou eu nunca entendi, não. Isso faz sentido, porque a carta de multiplicar, o que tá escrito nela é o seguinte: multiplica o Caribou quantas vezes puder. Então, se eles não têm 5 slots no campo. No campo são 5, eles usam um disco de duelo, cara. Ah, não, mas não, tipo, não, a representação não usava, é tipo, cada, sei lá, 10 Caribou representam um negócio do campo, sabe? Aí fica muito, só pra por causa da cena, pra ficar bonita assim. É, mas podemos supor que os caras, que aquela carta fica ativa e que eles só têm 5 slots no campo, pode ser infinito. Não, essa partida do Caribou é muito tosca, porque o Yugi tá lá, o Kaiba tá lá, ele tá no. Ele tá na mureta lá do negócio, falar, Yugi não vai atacar porque eu tô. Na mureta? Muro, na mureta, e se a batalha em 3D, tá ligado? Em virtual, uma batalha que não existe, vai paquetar lá. Pra desequilibrar o Kaiba pra... Não, mas pô, tipo, no 5DS eles explicam por que que acontecia essas coisas. Eles explicam que, tipo, o nome é visão sólida, então são os hologramas reais, saca? Eles fazem as coisas. Tu sente o impacto das coisas. E é por isso que o pessoal meio que se machuca, que, tipo, eles caem de joelho quando levam um golpe. É, eu tava assistindo ontem um episódio antes de começar a batalha da cidade, que o Kaiba vai jogar com o obelisco contra o Dragão Supremo, né? Que ele botou no robô. E tipo, ele falou assim, diminua as defesas ao máximo. Aí, caralho, aí os cientistas lá falaram, caralho, se ele levar esse ataque ele vai morrer. E tipo, morrer por holograma, saca? Morrer por holograma é só uma merda, né? Aí, porra, tipo, o golpe do obelisco que ele dá pra ganhar do holograma, a máquina explode, saca? O robô que tá dando ele explode, foda, começa a pegar fogo. E o pior é que ele não vai correndo pegar as cartas dele, saca? Eu também percebi isso, mas depois elas estão com ele de novo. Ah, ele é rico, tem empregados que pegam pra ele. Não, e o bagulho do dragão branco, né? Só existem 3 no mundo. Bullshit. É bullshit, qualquer pacotinho você acha. Ai, caralho. Mas era legal essas vezes. Não, e o Yu-Gi-Oh era maneiro. É aquela história, né? que o golpe só funciona com... O golpe não funciona duas vezes com o mesmo cavaleiro. Eu sempre quis jogar aquele jogo do episódio 35, eu acho, aquele Monstros dos Dados Masculinos. Eu tinha. Tava passando esse episódio no Play TV, cara. Cara, eu adoro esse episódio. É muito maneiro. Eu tinha esse jogo. Você tinha, cara? Como assim você tinha esse jogo? Tinha pra comprar. Tinha? Nossa, que maneiro. Eles fizeram um episódio desse por quê, cara? Pra mexer. Pra lançar o jogo, né, cara? Eu sempre quis comprar isso. Existe a venda? Hã? Existia. Preciso comprar isso. Procura no mercado livre pra me achar. Cara, era meu sonho jogar esse jogo, cara. Como que você tem sonhos inúteis? Tipo, no episódio... No primeiro episódio eles chamam de monstro dos Hades Masmor. No segundo episódio, que é o 36, que é a continuação, eles mudam o nome do jogo, tá ligado? Dublagem brasileira. Ah, mas isso aí é dublagem brasileira, né, cara? Dublagem BR, porra. Nunca assisti o Cavaleiros do Zodíaco dublado, merda. China, mulher, cavaleiro. E até nesse jogo o Yugi rouba, né? Ele faz o Dado se materializar de uma forma muito roubada lá pra ganhar o jogo. E, tipo, o mais engraçado são as traduções das cartas, saca? Porque, tipo, tem aquela carta do Yugi, que é a Maldição do Dragão, né? Curse of Dragon. Aí, tipo, ele invocando ela no episódio, ele fala o Curso do Dragão. O dragão tá na faculdade, sabe? Aula de quê, né? Eu sempre quis uma elfa mística que curasse 2000 de vida de dragão. Tem essa carta, ela é uma armadilha, só que ela não faz, ela não cura 2000 de vida. A minha alfa mística proferiu encantamentos enquanto esteve na arena. Não, mas tem uma carta armadilha que é a foto da alfa mística curando, pô. Essa armadilha existe. Essa armadilha existe, sim, mas eles fazem como se a alfa mística tivesse poder. Ah, é verdade. Ué, ela não tem lá uma alfa mística sem poder? Que merda? É, uma alfa mística é inútil. Se bem que ela tem 2000 de defesa, mas você é o Legolas. Fundir carta mágica com carta de monstro, era legal. Pô, mas era sensacional. Fundir a flecha viva com o meu... Como que é o nome? Com o meu mamute fantasma. Aí, caralho, vocês estão falando que o Yugi rouba, vocês também roubam pra porra. Não, era ele que fazia isso, não era a gente. A gente não tinha combo, a gente não sabia. Ah. É por eu isso fazia que, isso, na verdade. É por isso que eu nunca gostei de anime. Sempre achei otakus estranhos. Abraço, Gogolo. Um abraço não, né? É meu amigo. É assim, cara, O cara tá bolado até hoje. Eu tava pensando esses dias, cara. Eu tenho um otaquinho lá do trampo que ele fica falando de otaquices com uma outra otaquinha lá, né? Você tava apaixonado? Ele não é apaixonado por ela, velho. O Luigi, ele se apaixona por qualquer um que gosta das mesmas coisas. Não, que ele acha que todo mundo é assim também. Não, eu tô falando do cara do outro cast que você falou que se apaixonou por uma lésbica. Ah, não, esse cara não. É. Tem um otaquinho lá que ele gosta de otaquices, né? Não do otaquices, de otaquices. Ele é fã do meu canal, abraço. O cara, ele tem uma hora de almoço, né? Ele come em 20 minutos e o restante ele vai pro banheiro jogar o 3DS dele. Não sei porque ele joga no banheiro, não quero saber. Caraca, mano. Pessoal, vejo ele pegando o 3DS em direção do banheiro e voltando só 30 minutos depois. Não quero saber. Ah, por vergonha. Eita, e eu nunca fiz questão de entrar no banheiro a mesma hora que ele tá lá. Só que, assim... Ele fica falando sobre coisas de otakuses e coisas de otakuses que eu sei, tá ligado? Por exemplo, tava falando, esses dias ele tava falando empolgadaço, não sei por que ele tá falando empolgadaço, de Shingeki no Kyojin. Não passava de Shingeki no Kyojin já? Um bagulho que eu não sinto falta é de ver anime, não sei por que. Você deu toda essa volta pra falar isso. Importante saber. É, porque assim, cara, mas quando você pode fazer um bagulho que você gostava de fazer, eu gostava de ver anime, era divertido. Você sente falta, tá ligado? Cara, eu tentei ver anime esses dias, vou falar a verdade, eu tentei. Fui procurar os animes da temporada, não me interessei por nenhum. Eu tô vendo o Baby Steps, que é de tênis, o Durararará, o famigerado Shokugeki no Soma e o Ace of Diamonds. Caraca, o cara tá assistindo. Eu tô vendo só Charlotte tá muito bom. Ah, o cara que era o Otaquinho Master da gente, depois que o Vongola saiu. Ele só tá vendo um, porra. Eu me dei de paz. Que eu não tenho tempo, né? Ah, e Dragon Ball Super. Apesar que Dragon Ball Super eu não vou perder meu tempo vendo, não, cara. Você assistiu Dragon Ball Super? O quê? Ele tá falando por causa da animação. Ah, entendi. Eu tava assistindo Jojo, mas Jojo acabou, então não tem mais nada pra assistir além de One Piece. Cara, assim, eu não vejo mais graça, tá ligado? Eu não lembro qual foi o último anime que eu tentei assistir. Acho que foi Shingeki no Kyojin, inclusive. Eu tava achando chatão, tá ligado? Pra gravar cast ainda, se puder. Foi pra gravar cast. E, cara, eu tava achando chato e eu não tenho mais aquele empolgação de caralho, eu tenho que ver esse anime, vai sair, vai ser maneiro, sabe? Foi porque eu cresci, será? Será que anime é tipo Peter Pan? Talvez seja isso. Talvez, cara. Talvez. Por que não? Eu diminui muito que eu assisti, mas não porque eu não gosto mais, mas eu não tenho mais tempo. Meu parâmetro é o Marcelo. Se ele fala que é bom, eu vou e assisto. Okay. Ele é meu filtro, ele filtra os animes pra mim. Aí ele, como é vagabundo, fica assistindo anime o dia inteiro. Exatamente. Aí no final do mês ele me dá a lista dos melhores, aí eu vou e assisto. Alguém tem que fazer esse trabalho, né? Não, cara, porque assim, a grande maioria, só, lógico, sempre tem um anime e outro que se destaca na temporada e tal. Mas a grande maioria é Eti, vida na escola e Eti na vida na escola. Eu acho um saco Eti. Eu acho um saco vida na escola, porra, então fudeu. É, Eti que é vida na escola também, que é fudendo ela e Kill la Kill. Então, só que o Kill la Kill ele se destaca pelas lutas, tá ligado? Eu tô falando de só Eti, tá ligado? Só Haren. Que é a história do menininho que tem uma porrada de menina querendo dar pra ele e não quer comer ninguém. Minha vida é o contrário disso, mas tudo bem. Fui tentar cheatar e tem game toca, mas eu não consegui. Sabe, eu acho um saco Eti. Então, a maioria dos animes que saem na temporada são Eti, então fudeu, cara. Então eu não vou assistir mesmo. Agora ficou, não, dói, tem peito. Pô, se eu quiser ver peitos, né, cara? Eu não vou procurar de um anime. Então vai ver hentai. Acho bizarro quem vê hentai, mas ok. Eu também, tudo bem. Assim, caralho, você é tão otaku que você não pode ver mulher de verdade, só 2D. Ah, verdade, é como ler um conto erótico. Não, cara. Por que você não pode ver? Mas por que a pessoa também vai ler um conto erótico? Ah, mulher, porque... tem muitas mulheres que só conseguem ficar excitadas lendo conto erótico, cara. 50 tons de cinza? A historinha... Não, conto erótico mesmo. Porque 50 tons de cinza não é, né? Não, quando eu digo conto erótico, igual do de Marcelinho da vida, cara. Eu gostava do Marcelinho. Só que não com a voz do Marcelinho com esse tal. Eu acho que se eu fosse ler algum terótico, só ia ser com a voz do Marcelinho. Acho que ia ser com a voz do Marcelinho, cara. Mas eu não sei, cara. Eu admiro pessoas que ainda tem saco de ficar vendo anime. Eu admiro pessoas que ainda tem saco de ficar escrevendo sobre anime. Parabéns, Mangola. Foi bom. Que bom, Caco. Bom, velho, que bom. Por que eu vou longe com esse negócio aí? Não, sério, cara. Rapaz, dá tempo pra um cast grande, tá ligado? Não, cara, eu tô falando sério que vocês estão levando a brincadeira, puta que pariu. Tá, como tem que falar, ele tá indo. Não, cara, eu tô falando sério esse bagulho. Assim, eu não tenho mais saco pra ficar vendo anime toda semana e 200 animes que lançam na temporada. Eu acho foda pra caralho quem ainda tem saco, tá ligado? Por isso, não só o Vongola que eu falei da zoeira, mas, pô, eu acho admirável o trampo que o pessoal do Geekdama faz. Sabe, você trampar, você tem uma vida inteira ainda acompanhar 300 animes que saem na temporada, porra. Mas quem faz isso faz por gosto, faz porque gosta. É. Mas eu tô falando exatamente isso, que é admirável esse gosto da pessoa. Mesma coisa que você admira alguém porque lê, né? Lança livro, você só vai e compra e lê, que é admirável. Mas não, né? Mas aí a pessoa tá. Com o anime a pessoa tá perdendo o tempo dela, não sei. são obras de entretenimento. Vortex Nerd. Pergunta importante. Ou não, né? Não é importante, só pra encher o tempo do cast. O que vocês acharam do novo logo do Google? Eu não sei pronunciar esse nome, Google. Eu não sei pronunciar esse nome, Google. Google, tenho problemas pra falar Google. Mas o que vocês acharam? Tá me incomodando muito esse logo. É costume, cara, é costume. Às vezes eu tô pesquisando, eu tô olhando, mas que site é esse que tá aberto? É o Google. É você que ia ser falado, né, velho? Ué, pra mim tá tranquilo. Pessoa que tem toque é assim, normalmente. Eu tenho uns probleminhas. Eu não sou a pessoa mais recomendável do mundo com toque também, né? Mas eu vou gravar o Caco fazendo uma imagem. Hoje eu descobri que eu tenho toque com sorvete. Vocês viram que a Fox tá produzindo um filme de Mega Man? É, porque isso vai ser notícia. Ah, fiquei sabendo também. Mas calma aí, cara. Interessantíssimo o filme do Mega Man, mas eu quero saber do toque do sorvete. Calma aí, como assim tem toque com sorvete, cara? Porque não tem o sorvete napolitano? Tem a parte de morango, não tem? Normalmente. Você não toma a parte de morango? Não, eu não gosto da parte de morango, mas tipo, eu faço um buraco na de creme, um buraco na de chocolate, eu não consigo não fazer um buraco na parte da de morango, porque senão fica agoniado, que fica sobrando um pedaço a mais. Mas se você não gosta, aí você não come? Não, eu como. Você não faz o buraco e foda-se, joga fora. Não, eu como sorvete, né? Não vou jogar sorvete fora. Eu faço uma cirurgia e mantenho só a parte de chocolate, que é a que eu não gosto. Que tal você não gosta da parte chocolate, calma aí? Não gosto da parte chocolate, cara, da de creme ou de morango. Cara, é muito errado. Tira esse cara do podcast. Eu já não gosto da de creme. Eu gosto, cara. Creme é melhor. Eu gosto das três. Ah, eu tenho uma história com sorvete de creme. Ih, caralho. Caralho. Cuidado, ele é branco. Não. Nervoso, cuidado. É uma história de verdade, eu não quero ser presa. É uma história infantil, cara. Ah, tá. E caralho, aí minha mente vai presa, fudeu. Quando eu era criança, eu adorava aquele sorvete de creme do McDonald's, sabe? Aí uma vez eu fui lá e eu não conseguia comer o sorvete na casquinha. Eu precisava de um copo pra pôr o sorvete. Eu não conseguia, ele caía, eu derrubava, coisa e tal. Aí eu sempre pedia um copo. Aí uma vez eu fui pedir um copo pro cara, ele começou a rir de mim e não me deu um copo. Foi meio triste. Senhor, senhor, me dá um copo. Ele olhou. Caraca, cara. Nunca mais voltei ali. Seu trauma de infância é esse? Aham, isso aí. Que bosta. E a minha Beyblade caiu no rio, mas esse já contou. Tomado Eu pensando que ele ia contar a história mó triste, tá ligado? Ah, tá ligado. Não, um copo, não, foda-se você. É, McDonald's, o meu primo, a gente ia no McDonald's, ele pedia pra tirar tudo. Ele pedia pra tirar o picles, ele pedia pra tirar a salada. Pão. É, ele comia pão, hambúrguer e queijo. Meu irmão cuspe, faz né? isso. Porque os malucos deviam cuspir muito no lanche dele. Verdade. É, pão, hambúrguer, queijo e cuspe. É o molho especial. Eu tenho um amigo que ele trampou naquele bagulho, naquele quiosque de sorvete do McDonald's. Ah, é. Mas ele é falou, lamentável, mesmo. Ele falou que ele teve pneumonia. Vixe, pneumonia só de por causa do frio do sorvete? Não, queijo? Porque ele comia sorvete pra caralho. Ah, já também ele não quer mais nada não, então. É uma puta pneumonia. E o filme do Mega Man? Que vocês sim. acham, esperam? Mega Man. É, sei lá, cara. Eu nunca joguei Mega Man na minha vida. Você, Luigi, que é mais... Você que é o Jurandir Filho. Que é mais inteirado em jogos. Quer fazer o 99 Vidas 2? Ah, cara, eu tô com um puta pé atrás do caralho, mano. Porque acho que Mega Man não... Não, Fox, que tá fazendo. Não é nem por isso. É não, tem que fazer sotaque serense. Faz sotaque serense aí. Tem que falar serense. Mas... Tem que não. falar má no final de cada frase. Tem que falar macho. Má, só má. Ele é má que fala. Não, é macho ou má, tanto faz. É, enfim, eu acho que Mega Man não se encaixaria pra fazer um filme live action. Porque é muito, como posso dizer, muito cartoon, cara. Muito anime, tá ligado? Eu acho que não combina. Combina mais fazer uma animação, computação gráfica. Mas teve o Astro Boy, né? Que é, entre aspas, a inspiração. A gente sabe como imagine ficou, fazer, né? Um live action de Astro Boy, tá ligado? Um cara... de cueca vermelha. É, tá ligado? Tipo, eu acredito que o Mega Man segue a mesma linha, então acho que combinaria mais com computação gráfica, cara. Até porque Mega Man é uma cópia mais ou menos de Astro Boy, né, não? É uma inspiração, né, cara? Cópia não é. Mas é inspiração pra Astro Boy. É, a gente descobriu que ele tem partes biológicas. Quem? O Mega Man. Sim, e depende muito também do público-alvo, né? Se for infantil, provavelmente vai ser um Mega Man normal. Se for um público mais adolescente, provavelmente é o X, né? Então eu não sei, cara. Então, tem que ver, esperar mais informação. Teve aquela notícia também que alegrou os fãs de videogame, né? PS4 agora... Não, peraí. Nesse filme do Mega Man, se acontecer alguma coisa e der algum erro no filme, o filme vai começar desde o começo, porque não tem save no filme. Ah, caralho! Se ele morre, né? É. Se alguém vai no banheiro, o filme tem que começar desde o começo. Não pode ter espinho, cara. Não pode ter espinho, porque o maior vilão do Mega Man é espinho, cara. Aquelas fases de nuvem de ar ali, eu não sei passar, cara. Sou muito ruim. Vai lá, Fico, o que você vai falar? E o PS4 sendo fabricado no Brasil, o que vocês acharam? Vou comprar? Isso é um motivo a mais pra vocês comprarem no PS4? Continua sem dinheiro. Tá um preço mais em conta, né, pra gente. Eu também tô sem dinheiro, só vou comprar. Ainda tá mais caro que a caixa 1, mas... É, mas ainda vai ter inflação, né, subindo. É, mas vai lembrar que o Xbox, recentemente, aqui no Brasil, vai vender o Xbox, né, com o controle Elite pelo mesmo preço. O controle Elite é aquele controle competitivo e tal. E lembrando que o dólar tá 3,75, então fudeu. Sim. E tende a subir, né? Tende a ficar mais caro. E a Dilma falou que o ministro da Casa Civil não tá queimado no carro dele. Como é que funciona essa dinâmica? Eu que tô no meu. Real, Caco, me explique. O quê? Como é que funciona essa dinâmica do dólar pro real? Não sei economista. Você queria estar com isso mesmo? Eu não tenho a mínima ideia como é que eles fazem essa conta, cara. É 3,80 parece o dólar. 3,75 ao menos a última vez que eu vi. Cara, eu não sei, eu acho que ele aumenta o bagulho aí. O do BSN ainda vai pra 4 reais em dólares. Caraca, o dia que o dólar chegar a 5 reais eu me mudo pro Equador. Por que Equador, cara? Não sei. Eu ia falar Cuba, mas eu fiquei com medo das pessoas pensarem que eu sou comunista. Ah, tá. Me mudo pro Uruguai, uma maconha lá. Bolívia, não foi na Bolívia? Não, Paraguai que legalizaram. No Uruguai também, porra. Também? Ah, então tá de boa. Presidente do Uruguai, tá de fusca, merda. Cara, é a vida, cara. Eu acho que tende a baixar o preço do PlayStation 4 e vai ser interessante, né, pro pessoal comprar. Sim, eu tô querendo comprar, cara. Eu fiquei mais interessado em comprar. Sim, apesar de eu ter caixa, eu quero um PS4 ainda. Na caixão. Por que caixa? Porque é caixista. Xbox One. E por que não fala Xbox? E caixa é mais divertido. Ah, tá. CJ. Ele é hip. Aliás, eu queria debater um tema aqui com vocês. Pois não. Recentemente, vai, começo da semana, eu falei, eu quero ver Debilord 2. Eu lembrei que existia Debilord 2 pra Sheila. Ai, caralho. Isso vai parar. Aí eu fui e assisti, cara, Debilord 2. E achou horrível. Achei horrível. Eu queria saber por que foi horrível o Debilord 2. Foi pelo fato deles utilizarem uma comédia que dos anos 90? Que pra hoje em dia não serve mais? Eu não sei, eu não assisti Debilord. Nossa, não viu Debilord 2? Ninguém viu Debilord 2 aqui? Não, então... cara. Eu vi. Não, eu não assisti. Você viu, Pedro? Eu vi. Você gostou do filme? Achou ruim? Cara, mais ou menos. Cara, eu tive a mesma base do primeiro, só muda um pouco a história. Eles ainda andam de carro, do cachorro. Sim, anda. Por uma cena, mas anda. Um congela o mijo no outro. Não. Tem a cena, tem tipo o cara que, o malvadão da história, o bandido, né, que anda no carro com eles, que no primeiro tem. Eles matam o pombo valioso lá, o cacatua valioso, sei lá com que passa naquele. Matar uns 10. Matam todas as cacatuas valiosas que tem no ceguinho lá. Tipo, é a mesma... Mas é com a rolha do champanhe? Não, com o gato. E o gato peidando asa, pena ainda. É, cara, pelo que vocês estão falando aí, é o mesmo filme repaginado, né? É a mesma coisa, cara. Ah, tipo, tá lá, eles têm que entregar o negócio pra pessoa... Então, sem eu ter visto o filme, a gente explica porque não deu certo, porque ele é o mesmo filme repaginado. Porque esse tipo de humor hoje em dia não é tão certo que nem dava então. Antigamente. É, cara. E eu pergunto, qual é o tipo de humor que é hoje em dia, então, que vale a pena? Humor negro, tipo Ted. Tipo Borat. Que todo mundo ri, mesmo sendo muito errado. É, cara. É a mesma coisa assim. É, Locademia da Polícia pode funcionar ainda pra gente que assistiu quando era pequeno e, né? Tal. Se a gente for assistir de novo, né? Eu acho que eu vou achar engraçado, mas assim, uma criança vai achar chatão, tá ligado? Por exemplo, nos anos, vai, uns 10 anos pra trás, a paródia era uma. Era a comédia. É, né? Teve todo mundo até hoje tem, né? Teve. Até hoje tem. Comédia paródia, acho que o que mais tem na. Assim, de blockbuster é comédia paródia, cara. É, teve Todo Mundo em Pânico, teve a paródia lá do Exorcista, tem dos Jogos Vorazes agora. Sim, né? A paródia dos Jogos Vorazes ficou horrível, a paródia do. Não, essas paródias também. As paródias todas, tipo, tirando alguns, Todo Mundo em Pânico são todos horríveis. Primeiro, Todo Mundo em Pânico é legal, porra. Não, tirando alguns, Todo Mundo em Pânico, Até o quarto. Até lá, até o quarto. Qual é que tem o cego que aposta a corrida com a doente mental? É o quarto. Eu gosto mais do terceiro, que é quando o presidente fala com ele, né? Ah, então nós não somos tão diferentes assim. É, ele me até pede pelo dedo. Não, era o 2 que tem a corrida de cadeira de roda. Sim, o 2. Agora é o 1, que a maconha fuma o negão, sabe? É o 2. É o 1. Não, é o 2, pô. É o 2? É, começou na Caramba Assombrada. Então eu nunca vi o 1. Que o... O do Pânico. É, pô. Ah, é verdade. Que o cara chega e fala, onde é que eu estou? Aí ele tá com a pé a bosta, tá ligado? Não é no 1 que o Pânico faz morre, mano, a porra, e quando filma, ele matou todo mundo? Sim. E porque ele fica todo maconhado, muda até a máscara. É, exatamente. Vou matar, esmolar a sua bunda, vou furar, vou te pegar na esquina, te matar, menina. Quero sangue espirrado e pescoço quebrado. Vou cortar a sua garganta porque você é uma anta. Vou arrancar o seu cabelo e enrolar no novelo, legal. Esse filme é sensacional. O segundo é aquele do carinha com a mão defeituosa. Que é, a casa mal assombrada. Que o negão come, quando o negão come a fantasma, ela é feia. Ela coloca um saco de plástico na cabeça. Aquilo era muito errado. Atira não, meu amor, atira não, você tá lindo assim. Ele foi muito legal. Então, cara, sei lá, cara, eu acho que o humor dos anos 90, se você quiser repetir, ele não vai funcionar, tá ligado? Férias Frustradas, por exemplo, vai ser o novo, eles vão ter que refazer tudo, cara. Sim, mas pelo que eu vi o trailer, é a mesma coisa do outro, né? Eu achei muito triste eu rindo sozinho no cinema com o trailer de Férias Frustradas. O trailer é muito bom, por sinal, cara. Aquela parte do trailer que tem a música clássica do Férias Frustradas e a loura olhando no carro. Aí passa o caminhão e atropela, destrói o carro. Cara, é engraçado aquela cena. Isso é outra coisa muito errada, cara. É engraçado aquela cena. Ah, se o Vin Diesel pode, porque eu não posso. Cara, eu vi sozinho no cinema, velho. Esse filme parece ser muito, muito engraçado. E eu assisti Férias Frustradas de novo, né? Tem na Netflix. Não tem na Netflix, tem o 2 só. Eu assisti Férias Frustradas de novo, não sei porquê também, cara. E é um filme engraçado até hoje, cara. Sim, cara. Qual que é o Férias Frustradas, cara, que o pai tá no hotel e a avó tá morta? É o primeiro que a velha morre. A velha morre, ela morre, na verdade, no carro, ele só percebe depois. Ela morre, aí as crianças ficam empurrando ela de um lado pro outro. Aí uma pega e fala, não, mas ela tá gelada. Eu, como assim ela tá gelada? Aquele. Acho que alguma coisa que pode pegar hoje em dia também é aquele humor sem sentido, sabe? Tipo, corra que a polícia vem aí. Piloto sumiu, ele tem menos essas coisas, essas piadas, nossa, eu acho mais engraçado. Engraçado que esse tipo de humor morreu, né, cara? Python, né? Piada aparece mais. Python, total. Cara, eu morria de rir sozinho assistindo Top Secret, sabe? Tipo Top Gang, né? Top Gang também, cara. Top Gang eu nunca vi. Top Secret eu ri muito, tipo, tem a cena do cara... Top Gang, o Charlie fazendo ovo e bacon na barriga da mulher? Não, nunca vi, não. E tipo, o Val Kilmer chuta o cara lá de cima, ele cai, ele é de porcelana, sabe? É engraçado que esses filmes comédia, assim, nonsense, é os que mais sobrevivem, assim, né? Pelo tempo, né? Ah, dá pra achar até hoje, cara. Tem filme de comédia que hoje em dia que... Não, não é um que só ele. Pra você que não. O cinema começou apenas em 2005, talvez seja mesmo. Por que começou só em 2005? Então eu vou indicar o filme pro Luigi. O Luigi, não, eu vou assistir um filme aqui, eu posso indicar um? Não pode ser filme velho. Pra você que começou que o cinema conta a partir de 2005, talvez seja mesmo, né, cara? Como se eu quisesse falar só do... Se eu estivesse falando de filme dos anos, sei lá, 80, quando você falou isso. Mas tudo bem. Eu nem lembro que filme a gente indicava, mas também fiquei com raiva que indiquei. Aí o cara foi lá e foi assistir o filme do Hugh Jackman de novo lá, o Gigante de Aço, Gigante de Ferro, sei lá que filme. Pô, esse filme é legal, sabe? Precisa assistir três vezes e chorar as três, né, cara? Fica complicado. Aí é foda. Vocês choram assistindo o filme? É uma questão interessante. Quem é o homem de verdade que passou que chora? Cara, eu assumo, eu choro. Eu choro assistindo filme, anime, lendo livro. Você chorou assistindo que filme, Pedroca? Toy Story 3. Além do Toy Story 3, ah, Toy Story 3 não vale. Benjamin Button e aquele Expresso Polar também. O Expresso Polar. Caraca, que faz polar, cara. Ah, você não pode falar nada, você chorou com o Gigante de Aço. Tá ligado. É que é, tipo... E aquele o terminal do Tom Hanks. Cracrova. Você chorou porque Cracrova acabou. Cracrova. Não, eu chorei porque ele conseguiu fazer o que o pai dele queria, saca? Cara, do filme, o final é bonito o filme. Eu chorei assistindo aquele... Aquele que foi indicado ao Oscar, esqueci o nome. Aquele o jogo foi... da imitação. É, tem poucos que foram indicados ao jogo da imitação, é bonito. Eu chorei com o Birdman também. Com o Birdman? Sim, eu fiquei emocionado, cara. Eu também chorei, de como a história é tão linda. Que parte você chorou no Birdman? Aquela parte que a única esperança do cara é que ele... É bem no começo, que aquele ator que chega lá e é muito bom, aí ele começa a zoar a parada. O Edward Norton? Ele começa a zoar a parada do bebê e xingar a plateia. Falei, nossa, cara, destruiu o sonho do maluco. Cara, o filme que eu chorei, que na criança eu choro até hoje, é a Lista de Schindler. Eu chorei com A Vida é Bela também, cara. Nossa, A Vida é Bela é uma sacanagem, né? A Vida é Bela é sacanagem. Cara, A Vida é Bela, A Lista de Schindler e O Menino do Pijama Listrado. Sim, O Menino do Pijama Listrado é muito bom, cara. Eu assisti na escola A Vida é Bela, tá ligado? Chorando na frente do mundo. O professor de história passou o filme. Eu fiquei, nossa, cara, é muito emocionante. Chorou na frente da menina que ele gostava. Engraçado é que os meninos do pijama na estrada, você sabe que vai dar merda, né? Só que você não quer que dê, né? Tá ligado? Então, mas foi engraçado. Eu fui assistir o jogo da imitação com a minha mãe, né? A gente assistiu o filme juntos, com isso e tal. Aí no final do filme ela virou e falou: meu filho, você é gay? Verdade, né? Porque ele é um programador gay. Sim, sim. Ele não é um programador, né? Mas ele desenvolveu o primeiro computador que estava. E ele é gay. Traduzia pro alemão, né? É. Ele não traduzia, mas ele quebrava códigos. Exato. É até maneiro como ele faz. E é o Benedict Cumberbatch. Um que eu chorei e eu achei mal vergonhoso, porque um monte de criança olhando, foi o Pequeno Príncipe. O novo? É. Eu não assisti. Um monte de criança olhando, caralho. E as crianças tudo dando risada e eu lá. Esse é um dos filmes que eu quero ver, cara. Com o olho vermelho. A mesma coisa aconteceu com Divertidamente. Ah, eu também chorei com Divertidamente. Divertidamente eu vi com uma amiga assistir. As crianças tudo dando risada e eu lá. Caralho. É muito triste. Porra, Pixar. Não mata o... Como é que é o nome dele? O elefante rosa. Ah, o amigo imaginário, cara, eu não lembro o nome dele. Cara, eu fiquei muito mal quando ele morreu, sabe? Fiquei tristão. Cara, a parte do vulcão já me deixou emocionado, cara. É, o lava. Puta, o lava, eu chorei. Cara, eu chorei mais no lava do que no Divertidamente, irmão. É, tipo, comecei a chorar ali no vulcão. Eu quero aquela música em português logo. Então não vi em português. Não, eu vi em português, mas na internet você só acha em inglês. Ah, tá. Eu me emocionei com a musiquinha da árvore dos Jogos Dourados. Ah, é. Ó, um desenho que eu choro quando assisto é Rei Leão, cara. Eu nunca assisti Rei Leão. Nossa, cara. Tira esse cara do podcast. Por que você gosta de polêmica, velho? Não, tô só falando. Tira esse cara daqui. Não tenho vontade também. Como assim, cara? Assista pelo menos pra falar que assistiu. Eu não gosto de animais. Animais são legais. Por exemplo, a Marina não gosta de Rei Leão, cara. Só que ela viu. Animais e mecas. A Marina não gosta de Rei Leão? Não. Sabe aquela história que eu falo que eu contratei o irmão errado? Esquece. É, você contratou um jornalista que não gosta de escrever. É... Eu gosto de escrever, bom, cara. Eu só não gosto de escrever pro Vortex. O problema é o Vortex, né? É. Ele gosta de escrever. Quando é trabalho, que ele tá na faculdade, ele não tem mais nada pra fazer. Quando ele tá valendo alguma coisa, né? Quando ele tá em casa, que ele tem o LOL pra jogar, aí fica osso. LOL é realmente uma facada na produtividade humana. Na vida sexual também. É, não, não. Mas... Na verdade, na vida sexual ajuda, tá? Ajuda. Conhece várias pessoas legais no LOL. Uhum. Você conhece várias pessoas legais no bar também. Ah, não, mas aí dá trabalho. Você tem que se locomover até lá. Você tem que falar com uma pessoa aleatória. No LOL é mais fácil. Ah, né? Porque no LOL você não tá conseguindo uma pessoa aleatória. Você fala com uma pessoa aleatória. Talvez você já tenha assunto, né? Talvez você já tenha assunto. Tá vendo? Já tem um começo. Eu lembro que eu chorei assistindo Gurren Lagann também. Eu chorei assistindo Harry Potter, porra. Ah, mas Harry Potter é uma sacanagem, ele mexe com o emocional, né? Ele pega você durante vários anos, né? Criando você, alimentando você. Tá aí, eu tava vendo, todo mundo... A história é a mesma coisa. Aí tá, será... Lá no Harry Potter, e lá... Será que foi por isso que eu não me emocionei com o final de Harry Potter? Porque não, eu parei. Porque você tem mau gosto, seu filho da puta. Não. Sempre que eu vejo a parte 2... Lógico que não, cara. Claro que não. Só chora assistindo o filme do Hugh Jackman. Não importa quantas vezes eu me emocionei lendo... Eu me emocionei lendo a morte do Snape no livro, já no filme. Caralho, mostra ele chorando com o corpo da Lily no braço. Eu não sei porquê, cara. Não sei porque eu não gostei dos dois últimos. Mano, eu chorei o último filme inteiro, parte 2 inteiro. Só não quando mostrou a Lily pequena. Cara, a minha mãe chorou com ela. Olha assim, como assim, velho? Sempre falaram então, que o Harry tem o olho da mãe dele, ele é. O Harry então, é azul e o dela é marrom, velho? Porra, essa. Não, eu acho que é porque, sei lá, eu parei de ver Harry Potter no quinto filme, depois do quinto filme eu não vi. Né? Por exemplo, o sexto. Sétimo? Sim, porque o quinto eu achei horroroso. Eu falei, não vou ver, não. Aí eu parei, aí eu fiquei só nos livros. Aí depois eu não li mais, eu não vi mais, cara. Eu só vi agora recentemente. quando falam no quinto filme, na Ordem da Fênix, eu sempre lembro do amigo Abraão. É, ele tava entrando no cinema, né, com o irmão dele, pra assistir o quinto. Ah, você já falou isso. Aí a menina sacou na frente dele do nada e falou. A menina que tava saindo da sessão antes da dele, né? Sirius Black morre. Olhou aleatoriamente pra ele na fila e falou, Sirius Black morre no final. Aí ele, com a maior presença de espírito do mundo, olhou pra menina e falou, sério? O Dumbledore morre no próximo. Eu lembro... Isso genial, cara. Eu lembro quando eu assisti o quinto, tava no sexto livro, se não me engano. Mas se bem que eu fiz uma parada legal essa semana também, eu quero contar. Posso contar, Fico? Pode, cara. Eu permito. Eu achei incrível. É, o Doctor, pra quem nunca assistiu Doctor Who, ele é um cara muito simpático com as pessoas que ele não conhece, né? Ele sempre chega, ele sempre abre um sorriso e quer conhecer a pessoa que ele não conhece, por mais que ela queira matar ele. Por mais que seja um alienígena vestido de saleiro. Não, o Dalek não. É... Aí, uma mulher dessas lojas que tenta vender cartão, né? Inclusive era da Pernambucanas. Ela esticou, eu tava passando lá pro Santa, ela esticou o bração pra mim, né? Pra tentar me convencer a comprar o cartão. Ela esticou assim o bração pra mim e falou, boa tarde, meu nome é Vanessa. Eu olhei assim, olhei pra ela, abri o maior sorriso que eu tenho, que não é muito, né? Falei pra ela, prazer, eu sou o Doctor. E acho muito legal alguém dando boa tarde pra pessoas a esmo na rua. Isso aí é dando. Parabéns, Saco, você é quase um idiota. Obrigado. Sim, chorem no cinema e assistam o Doctor Who. Charlotte, não seja tá idiota, legal. E não seja um idiota que nem o Luke, que não gosta de Harry Potter. Não seja como o Luke, pra começar de conversa. Seja, sei lá. Já é um começo, né? Você não sendo o Luke já é um bom começo pra você ser um ser humano melhor. Exatamente. É verdade. Que ser um ser humano melhor não seja o Luke. É um passo muito importante. Passo 2, não seja o Bolsonaro, não seja... Passo 3, não seja o Hitler. Vamos lá. É, não ser o Hitler é um passo importante. É um passo importante. Inclusive, eu acho que ele deve entrar antes do Luigi e do Bolsonaro. Passo 1, então. Ah, não, mas acho que não ser o Luigi é passo 1. Não ser o Paulo é o passo 2. Não, Paulo não. Não, não, desculpa. Quarto, por favor. Não ser o Vangola é o passo 2. É, por contrato a gente não pode falar o nome do cara. Você quer refazer essas apresentações, cara? Não. Ah, tá bom. Você vai ficar no meio do cast mesmo. Eu entrei no meio ou eu entrei no começo? Você entrou no comecinho, cara. Ah, então tranquilo. Ah, eu poderia fazer a apresentação, né? Assim, mas... não. Tá bom. Preguiça, né? Todo mundo se botou aí no compadre. Preguiça, deixa assim, foda-se. I hope will come true that you'll grow old with me and I'll grow old with you. We thank the earth, steer the sky, we thank too. I love you. I love you. Tudo bem, pessoal.